vai nascer. Se levante, a curtição vai começar. Eu não nasci assim, mas assim eu quero estar. Balada, vou pegar os solteiros. Tô perdendo a consciência, sem ter meu pé no chão. Onde eu chego, eu só pego os uris. Os novinhos colam em mim e adoro meu sorriso. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família, playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas piram com a família, playboyzinho. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família, playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas piram com a família, playboyzinho. Família Playboyzinhas. Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres, eu tô possuído agora. Atenção, toda vez. É DJ Lohan, meu irmão. Vai, toma, vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres. Equipe Playboyzinhos de Vila do Conde. Produção e mixagens. Mega Top DJ Jackson Pancadão. A luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Já tô preparado, é pra que tu vai passar mal. Sarra com o popô na pica, desce, desce, desce com a bunda no... No escuro e você se solta, não quero tá com vergonha. Apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Já tô preparado, é pra que tu vai passar mal. Sarra com popô na puta, o DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar. G15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Se foi amor, diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas, não é amor. Quero ver. Sonhei com você, precisei acordar. Era tudo tão lindo, até recordar que mais um dia se passou. Playboyzinhos. Ah, o sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Mas que eu te faço fumaça e não tenho vergonha. Fala o que tinha aí quem gosta de fumar maconha. A putaria no pistão vai começar. Bagulho doido é nós dois em cima da cama. Bagulho doido é nós fazendo sacanagem. Bagulho doido é eu por baixo, tu por cima. Tô rebolando na pique e eu curtindo a viagem. Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da pique. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da pique. Relaxa novinha, é só entrar no clima. Relaxa novinha, é só entrar no clima. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da pique. Vai desce com a xerequinha, vai sobe. Agora me chama de maritão, tão, tão. Agora me chama de maritão, tão, tão. Nós fortalece, deixa forte, te deixa na condição. É na hora do prazer, mulher. Ah, agora me chama de maritão, tão, tão. Agora me chama de maritão, naquele pique. DJ Marcos Show, de Nova Timboteva. Produções e mixagens, DJ Netinho. E ela, dançando, mandando no quadradinho. Novinha, me deixa estigadinho. Um quadrado, oi quadrado, oi quadrado. Quadradinho, din, din, oi quadrado, oi quadrado, oi quadrado. No quadradinho, oi quadrado. Oi quadrado, quadradinho, pinho, pinho, pinho, pinho, pinho, pinho. Eu sou aquela que danço e mando no quadradinho. Novinho, te deixo estigadinho. No quadra, no quadra, no quadra, quadradinho, din, din, no quadra, no quadra, no quadra, quadradinho, din, din. Vem curtir com os playboyzinhos. A equipe mais top está aqui. No trabalho, minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã e vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos vão pro São Moraes com DJ Daniel. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Acordo 6 da manhã e vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos vão pro São Moraes com DJ Daniel. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Tô precisando de férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Explode o bagulho, arrei o baldão que chegou. Os comandantes da pista, uísque gelada e muita tequila. Já é família F50 da Adidas. Que quando eles chegam a família faz a festa. É muita ostentação no maremoto. Que onda é essa, meu amor? Que onda é essa? Que onda é essa, meu amor? Que onda é essa? Quando o Franco Siderado e o Marcos Paulo tocam, a galera fica louca e dança o som do batidão. Só presta sim, a gente endoidando. Família F50 da Adidas detonando. Só presta sim, a gente endoidando. Família F50 da Adidas detonando. Loucura, foi considerado sacudida a estrutura. Chegou a hora de começar a loucura. Detona Marcos Paulo, agora. estoura a bazuca. Explode, explode, explode, explode. Explode o bagulho, arreio. DJ Jackson, pancadão. Um de nome e sobrenome. Família Playboyzinhas. Família Crocolite chegou. No comando é o Alan. Família Crocolite, o som do Mega Paulão. Essa é a união que faz a festa pro povo. Família Crocolite chegou e o Mega Paulão. Família Crocolite chegou. Família Crocolite que agora tá de volta. MCJ que tá cantando e lançando música nova com o Mega Paulão. A gente vai endoidar no comando, tem um Alan pra fazer mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Crocolite, tá na área no clima de ostentação. No clima de ostentação. Família Crocolite chegou e o Mega Paulão. Família Crocolite chegou. O som do Mega Paulão. Essa é a união que faz a festa pro povão. Aqui é o MCJ novamente no trilho das aparelhagens, ligou? Equipe Playboyzinhos, onde chega, tem moral. Arreda. Absoluto!

Playboyzinhos, essa equipe é pressão. De Vila do Conde. Daniel comando o som. O, o, o, o, acabou o nosso amor.

playboyzinho. Vai, é, com os playboyzinho. Vai, é, com os playboyzinho. Produção e mixagens. Mega Top DJ Jackson Pancadão. Fone WhatsApp 091-9827-59155. Obrigado, meu Deus.